sob a nossa frente, voam majestosos sob o céu de anil. A montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sob a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sob a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Sob a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil.